Dai ladrão. Violência camuflada por uma fada cinza, um oitão na cintura, uma mente racista. Uma viatura 90 na lista. Agora um alvo faz uma vítima de preferência. Mais povo carente de estudo e de inteligência. De narcotic batida na periferia. A PM deixa um rastro de violência. Silêncio, estamos encurralados. Fogo cerrado, questão de ambos os lados. Batida de rotina, operação surpresa. E se você vacila, um caixão te espera. Uma bala engatilhada no meio da sua cara. Pá, pá, pá. Você já era. Siglas, códigos e abreviações. Drogas, reais, dolarizações. Chantagem, suborno, corrupção se une. Somente o dinheiro funde tanta sujeira. Como de costume, deixa sempre em fundo os verdadeiros culpados. Provas incompletas, casos arquivados. Processos amontoados, consciência ex-atual. Fato comprovado, chega de conversa. Jurumelas, blá blá blá. 7-1, chaveco, fragante. Desescama, então me diga, onde fica, justiça quando a PM chegar, não. Fica onde moram os pobres, que não corre, corre. Foge, se escondem e às vezes morre. Se fode, se encolhe. E quem não der, não tem, me diga se você vacila na mira da PM. Eu pago pau pra política mortal. Fato comprovado, um retrato falado. Um jovem se perpardo, um negro no banco do réu. A justiça no papel, tá fudido e mal pago do seu lado. Ninguém, a real, é cruel. É, compadre, tu tá fudido. Um juiz racista, um júri racista, um promotor racista, um advogado de mentira, que no fundo camuflado por um gesto falso também é racista, parece ser hereditário no sistema, sistema da lei. Como de pai para filho, querer mais poder cada vez mais. E mais, e mais, e mais, e mais. Para os policiais, racistas oportunistas, sim, é verdade. Abuso do poder impõe a sua autoridade. Justiça, chacinas, não, mano. SOS, direitos humanos. Denuncia, acredite, não tenha medo, mas evite. Contatos direto com a PM. Homicídios, extermínio, chacina. Justiça de mentira, extinta, esquecida. Foda-se o sistema político e a lei da PM. Foda-se com isso então. Pra política mortal. Sou um preconceituado realista, é claro. Librianos, isso é para o certo do errado. Homens, vai dar o nome de guerra estampado no peito. Como o nome de guerra, cada um tem seu conceito. Ou seja, o seu ponto de vista. Como nem todos são brancos, nem todos são negros, nem todos são racistas. Me admira muito ver um PM justo. Não preciso ser padre nem santo, basta não ser sujo. Porque mundo, sangue de barata. Foda-se, morra PM que não foi justa. Não pago pau pra política mortal. Porém, acho incrível.